Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Vamos abrir o primeiro volume do livro da coleção que tem o mesmo nome. Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Página 101. O sétimo flagelo. E convido a atenção todos os meus ouvintes que me honram com a sua audiência. Porque a religião de Deus, na minha voz, lhes oferece a maior riqueza do mundo, a riqueza espiritual. É aquilo que diz o povo, quem avisa, amigo é. E o Apocalipse é um aviso às criaturas terrenas, para que mudem os seus roteiros e procurem seguir neste encerramento de ciclo apocalíptico. O caminho de Jesus, sabemos, é a estrada estreita que conduz à porta estreita que se abre para a salvação espiritual. Vocês querem ser ricos? Estudem comigo este livro, que não apavora ninguém, somente aos apavorados. Ele só inferniza a vida dos infernais. O Apocalipse de Jesus, livro de amigo, que avisa: cuidado com esse caminho, você vai dar-se mal. Cuidado com essa alimentação ideológica que você absorve. Você vai ficar saturado, ela é antinatural. Você vai ter que vomitá-la. É o que está acontecendo com o mundo. O sétimo flagelo. Capítulo 16 do Apocalipse, versículos 17 a 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito! E logo sobrevieram relâmpagos, e vozes, e trovões, e ocorreu grande tremor de terra, como nunca houve igual, desde que a gente sobre o mundo. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados, também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu tormento era sobremodo grande. Meus amigos e meus irmãos, já dizia o saudoso irmão Zarur, que o segredo do governo dos povos da terra é unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Por isso que os instrutores espirituais, aqueles que existem, apesar da nossa cegueira física, os olhos físicos não alcançam aquela frequência em que eles vibram, vivem, podem ser vistos por nós e se veem uns aos outros. Qual é a surpresa para isso? Vocês não sabem que os animais escutam sons tão agudos que estão acima da nossa capacidade de ouvi-los? Assim como há sons, ruídos, que nós não percebemos, com a pobreza dos nossos meios de audição, por que o mesmo não se dá no campo da visão? Então, os maiores da espiritualidade superior nos aconselham que devemos habituar-nos a conversar com o nosso anjo da guarda, a turma do outro lado, mas da frequência de Jesus, nosso Senhor, quer dizer, os que o servem, não os que no mundo espiritual invisível também se levantam contra o Cristo. Lúcifer foi lançado de onde? Lá de cima, para a terra. E para o céu mais próximo da terra, pois eles aí habitam, desafiando ainda o Cristo de Deus, cuja paciência esgotou-se. Observem que aqueles três pastorezinhos portugueses alertaram o mundo, porque a manifestação divina se dá em todas as crenças, no catolicismo também. O apelo de Maria Santíssima à contrição, à fraternidade, para que ela pudesse sustentar, levantado o braço do seu filho amado Jesus, que cumpre as ordens de Deus no planeta Terra. Somos nós, os ignorantes espirituais do mundo, nós seres terrenos. Grandes projeções humanas, luminares de um mundo de carne. Somos totalmente ignorantes das coisas divinas. Então temos que sofrer, nós, humanidade, repito, os efeitos dessa ignorância. Uma grande ignorância. Ninguém se lembra de que o anjo guardião assiste aos seus atos, bons ou maus, e sofre, e derrama lágrimas, e vibra quando acertamos, e se flagela, sente-se flagelado moralmente quando erramos. É o amigo constante que não nos abandona. Muita gente vem à Terra com missões e foge a elas. Logo os maiores, lá do supremo mundo espiritual, tem mais o que fazer, já vão nos deixando a nossa própria vontade para que soframos as consequências das infrações que cometemos na lei. Mas o anjo da guarda, mais chegado a nós, fica até o quanto pode. Temos que respeitá-los, principalmente agora. Vocês viram aqui a leitura do sétimo flagelo? Temos que respeitar os nossos anjos guardiães. A gloriosa falange de São Francisco de Assis. São Luís e Santo Agostinho referem-se com muita fraternidade à lembrança dos anjos guardiães. Chegam mesmo, declaram, que ela deveria converter os mais incrédulos. Lembram? Como é bom pensar que sempre temos ao nosso lado seres que nos são superiores, às vezes nem muito superiores, mas são. São superiores no sentimento, muitas vezes. Prontos a nos aconselharem, sustentarem, ajudarem a escalar a montanha escarpada do bem. Os anjos da guarda são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que possamos ter. Dizem aqui os nossos irmãos do SEI, boletim semanal. Os anjos da guarda estão ao nosso lado por amor, cumprindo ordens de Deus. Sua missão é bela, porém penosa. Estão conosco nos templos, na intimidade do nosso lar, ou no bar, ou no hospital, na prisão, nas batalhas ferrenhas das guerras desumanas. A alma da gente recebe deles doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. E às vezes nos revoltamos. Começamos a discutir mentalmente, estamos discutindo às vezes com o nosso maior amigo, o anjo guardião. Quando não estamos na frequência dos espíritos do mal, né? Muitas vezes com esse o camarada se dá bem. E acaba possesso. Como os dois gadarenos, ou um gadareno, os evangelistas discordam a respeito disso. Eles nos ajudam, os anjos guardiães, mesmo à distância. Eles gozam de talentos espirituais que ainda somos incapazes de compreender e nos protegem e velam por nós, como um pai zeloso faz pelo filho. Eles ficam felizes quando nos veem no bom caminho e tristonhos quando seus conselhos são desprezados. Agindo permanentemente sobre nós, fala nossa alma, e muitas vezes sua voz é a voz da nossa intuição. Tais comunicações fazem de cada homem, de cada mulher, um médium, um sensitivo, um paranormal. Ah, os nomes são muitos para o mesmo fenômeno, para a mesma condição. Nós devemos habituar a conversar com o nosso anjo guardião. Façamos silêncio dentro de nós. Atenção, irmãos, dos núcleos familiares da religião de Deus. Os órgãos de base da religião de Deus. Escutem este ensinamento. Vejam a qualidade divina do silêncio que precisamos guardar dentro de nós. Eu trabalho às vezes com as crianças lá de casa, fazendo barulho do lado, os rapazes às vezes trabalham lá, fazendo barulho, obra, isso, aquilo. E eu fico em espírito isolado completamente. Que as trombetas estão tocando, e agora todas juntas. E a sétima, desde 21 de outubro de 1989, está realizando a sua tarefa de alertamento, e elas tocam vários anos. Atenção, irmãos dos núcleos familiares da religião de Deus. É hora! Conheçam as diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Não permitam a frugalidade nos assuntos tratados nas reuniões. O caminho está traçado nas publicações, neste programa, no rádio, na televisão, nas cruzadas do Novo Mandamento, nos congressos. Os tempos chegaram. Vejam quão rapidamente passaram os 10 anos entre 79, quando o irmão Zarur voltou à pátria espiritual, surpreendendo tanta gente, e 1989, quando inauguramos o Templo da Boa Vontade. Agora então, os anos vão passar muito mais depressa. E se Deus não abreviasse aqueles dias, diz Jesus, até os escolhidos seriam prejudicados. Mas por causa dos escolhidos, isto é, daqueles que se fazem escolhidos por suas próprias obras, porque Deus não cresce por nós, não tem privilegiados. Ele quer que as suas criaturas brilhem nos seus talentos e construam a própria grandeza dos seus espíritos, desde que estejam sob a inspiração divina, é evidente. Apressará aqueles dias, porque aí, se assim não ocorresse, nem os escolhidos se salvariam. Tamanho tormento, uma flagelação sobre a humanidade, uma tribulação como nunca houve de Jesus. Desde que existe terra, nem jamais se repetirá. Precisamos nos unir à humanidade de cima. Conscientemente, essa união já existe, compulsória, mas é com a treva, com o umbral. Os apóstolos alertam que não devemos dar crédulo a qualquer espírito. Selecionar o que dizem. Portanto, não podiam ser contra a integração do mundo material no espiritual. Moisés tinha que livrar o povo hebreu daquele costume absurdo que eles tinham desenvolvido, qualquer coisinha iam indagar dos espíritos. Tinha que proibir. Mas por vontade de Deus, ninguém pode impedir. O que foi a aparição aos três pastorezinhos na Cova da Iria, em Portugal? Manifestação espiritual, sim senhor. Então façamos silêncio dentro de nós. Que não falem as dúvidas, as inquietações, as dificuldades. Mentalizemos Jesus, que já vem, o Mestre, lá bem no fundo do nosso ser, que fale a sua grande voz. E nosso anjo da guarda falará também com aquela intimidade eterna com que falam os grandes amigos. É nosso irmão espiritual, um espírito protetor, um guia de ordem elevada, uma espécie de pai, sábio e bom, que nos ajuda com seus conselhos, ampara nas aflições, sustenta nas provas. Mas falem com seu anjo da guarda, não qualquer obsessor inteligente que se apresente como tal. Não sejamos idiotas. Entremos, pois, na frequência do Cristo. E quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Aceitemos essa tarefa de estarmos integrados no nosso amigo invisível, o anjo da guarda. Quando acertarmos na nossa vida, sua missão será um prazer. Quando errarmos, um dever, a missão dele, de continuar ao nosso lado. Vem da mais remota antiguidade a doutrina dos anjos guardiães. Sócrates sempre se referia ao seu daimon, o anjo familiar. Os cultos dos lares, ou penates, Roma, estavam associados à certeza de que há espíritos velando pelas pessoas. Isso é em Roma, imagine Roma pagã. Que a verdade vem pelos milênios, tentando corrigir o rumo errado das criaturas. Para Deus não há pagãos, não há gentios nem judeus, há filhos que ele quer salvar. Por isso estabeleceu a reencarnação. E nós encontramos tais cultos aos anjos guardiães entre egípcios, romanos, gregos e mesmo nas mitologias dos escandinavos e dos germanos, entre os esquimós, os africanos e os índios da América. É tão generalizada a crença que mesmo as religiões que se constituíram em torno do cristianismo a esposaram. Claro. Nenhuma crença atravessa os milênios sem sentido. Somente quando podemos guiar-nos por nós mesmos é que não temos necessidade do anjo da guarda. Ah, mas essa humanidade precisa. No entanto, garantem os Espíritos de Deus que isso não acontece na Terra, que a Terra precisa, os terrenos precisam do amigo espiritual. Aproveitemos, pois, o conhecimento e aperfeiçoemo-nos para facilitar a tarefa do anjo guardião para encontrar a felicidade. Então precisamos nos unir à humanidade de cima, mas não o cima próximo à terra onde estão almas satânicas e bestiais a flagelar as criaturas humanas. Porque li a respeito e comentei os anjos guardiões, essa minha preocupação, porque eles podem nos ajudar muito a sobreviver e a intuir os fatos que estão por acontecer. Se realmente respeitarmos Cristo Jesus, aí ele fará chegar até nós anjos guardiães de verdade, não obsessores. Cuidado com isso, meus irmãos, cuidado. Façamos, como manda o apóstolo Tiago na sua Epístola Universal, capítulo 4, versículo 7. Sujeitemo-nos, pois, a Deus. Resistamos ao demônio, quer dizer, à ignorância, e Deus nos exaltará. E advertiu Jesus, o único mestre da humanidade, o único educador da humanidade, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 17. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes.